você que enxerga e não quer ver. A vida tá difícil, não espera acontecer. Demorou, mas chegou pra falar. Se o momento é agora, por quê? Vou esperar, chega de falcatrua, de pilantragem toda hora. O povo se humilhando pelo resto na escola. Droga, esmola, não é assim que tem que ser. Rescate na minha rima o que eu quero pra você. A ideia é sempre esse, o som batendo forte pelos quatro cantos, me desejo sorte. Tô ligado que os corre é mó osso. Uma parte mano com a corda no pescoço. Acatarei a ideia de um sangue bom. Sempre os humildes, humano, na altão. Pra viver no gueto tem que ser assim. Humildade verdadeira até o fim. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. Praticamente mais a cota se passou. Emprego e investimento, onde que ficou? Cada dia, cada hora, difícil definir. Onde que lugar lutar ou desistir? Palavras do bem, alguém a nos falar. Graças ao pai, alguém pra ajudar. Muitas vezes eu vi vários castelos pra ir. Quem tem fé conseguiu reconstruir. Ligado toda ruim pra todo mundo. Mas não vai ficar moscando tipo moribundo. Todo dia, novo dia, problemas se repetem. 500 e passou, dá pra contar os que merecem. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. Acontecimentos trágicos, constante mano. Controle remoto continua dominando. Ditando regras e timos absurdos. Contaminando o povo lá no subúrbio. Moda para rico, essa é a tendência. O que resta para o pobre, caça ferro e a decência. Coerência de quem poderia fazer uma coisa se escondeu. Fizeram o enterro, disseram que faleceu. Psicológico, estressado, é lógico. Inconsciente, esperando estado de óbito. Quem está ferido, corre, se socorre. Se a esperança é a última que morre. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. Entra ano, sai ano, veja sua situação. Estrutura da família, se mostrar, fica no chão. Conta pra vencer, criança quer comer. Trabalha e o dinheiro, nada de render. Se pra muita gente tá ruim assim, imagine para aqueles sem emprego, sem din-din. Tudo sei, uma questão é de tempo. Guerreiro verdadeiro tem o seu talento. Escolha, pense em quem se espelhar. Opção, os irmãos, só se identificar. Troca de ideia com você desde o início. Resgate para aquele lá no precipício. Missão impossível, sei que não é. Atitude é o que impera, forte uma fé. Você que enxerga e não quer ver. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. O povo da periferia, eu desejo paz pra quem luta bem mais. Disposição pra correr atrás. E aí, Naldão, como é que tá os correr, mano? Ô, tá firmeza, né, mano? O bagulho tá meio osso, mas nós tamo aí, não pode parar, né? É assim mesmo, né? Tamo junto na corrida aí, né, Big Boy? Você que enxerga e não quer ver. A vida tá difícil, não espera acontecer.